Gold Source. Yeah! The Flow! Level Black! Tamo junto! Yeah! A pista vai tremer. Acendo os refletores, vai começar o show. DJ, aumenta o volume que a trupe chegou. Atropelando o beat, eu vou, você sabe quem eu sou. Pra quem ainda não me conhece, me apresenta agora mesmo. Vai que eu vou atacar em Valiado e Flow. Somos a nova escola, geração do novo milênio. Tipo Kane, roubamos a cena na entrega do prêmio. Visamos lá na frente, andamos contra o vento. Sonhamos conquistar o mundo, mas tudo a seu tempo. Mas se não der que se foda, eu não tô preocupado. Mas vale morrer lutando do que nunca ter lutado. A nossa história é feita de sacrifício e verdade. Ergam as taças, então brindamos a nossa amizade. No show, passamos o chão, tremeu o poderão quando entramos em cena. Yeah. Luz e flash só tem única direção, não veramos esquema. A pista vai tremer, a casa vai tremer. Yeah. Último grau na escala, risco é tipo white. No show, passamos o chão, tremeu o poderão quando entramos em cena. Yeah. Luz e flash só tem única direção, não veramos esquema. A pista vai tremer. Yeah. Yeah. Último grau na escala, risco é tipo white. Black como sempre, VIP. Tipo o som do Big L, aquele MVP. Red na levada, tipo B.I.G. Vagabundo com as mina, tipo os P.M.P. Tipo Sansão, eu faço 10 toneladas pular. No Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná. Um beat muito foda e não precisa nem falar. Eu quero ver a rapa toda com as mãos no ar. Um pra cá, dois pra lá. Todo mundo, mão no ar, no ar. Eu tô de volta na pista, só no laia laia. Eu quero ver a rapa toda com as mãos no ar. No show, balançamos o chão, tremeu o poderão quando entramos em cena. Yeah. Luz e flash só tem única direção, dominamos o esquema. Oh. A pista vai tremer, a casa vai tremer. Yeah. Último grau na escala, risco é tipo white. No show, balançamos o chão, tremeu o poderão quando entramos em cena. Yeah. Luz e flash só tem única direção, dominamos o esquema. Oh. A pista vai tremer, a casa vai tremer. Yeah. Último grau na escala, risco é tipo white. Adivinha quem chegou? O player que faltava. Um presente pra animar toda sua madrugada. Fica feliz, vai. Sorri quando me vê. Pode até disfarçar, mas já sabe o que vai ser. Nesse clube a noite ferve e eu me sinto muito à vontade. Várias minas desfilando nesse playground. Aqui é o lugar, prevalece a diversão. Você entra nessa vida e cai em pura tentação. Muito chique, só stop, gente VIP, fecha junto nessa party. Realiza os seus desejos, come on everybody. Tenho a certeza que vocês não vão se arrepender. Uma noite com The Flow, nunca mais vão esquecer. No show, balançamos o chão, tremeu o poderão